no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Clube da Fraternidade. Você sabe, é um canal de relacionamento entre você, que nos ouve agora em 1400 kHz. Você que está conectado ao nosso site www.radioriodejaneiro.am.br em tempo real. E você que já faz parte do Fundo de Manutenção da Programação Espírita. Este é um canal que liga você diretamente à diretoria da Rádio Rio de Janeiro. Eu vi falando aqui em tempo real, né? Algumas pessoas podem não saber o que é em tempo real. Em tempo real é a pessoa que está conectada lá no site e está ouvindo online, ou seja, exatamente o que está indo para o ar pelas ondas AM, a pessoa está ouvindo lá também no seu computador e isso faz toda a diferença. Porém, hoje é dia 9 de maio, domingo, são exatamente 11 horas 31 minutos, estamos aqui ao vivo. E isso, Clube da Fraternidade pelo terceiro domingo seguido ao vivo. Você que está aí nos ouvindo, parabéns, vocês todas, mamães. Eu fiz até aqui uma relação, eu queria homenagear todas as mães pelo nome dos funcionários que estão aqui nesse momento trabalhando, não só os funcionários, vocês vão ver. Temos lá na portaria da Rádio Rio de Janeiro a mãe do Jubiraci, se chama Deise da Silva Borges, que já é desencarnou esse ano, mas Jubiraci, que trabalha aqui na portaria, manda um grande abraço para sua mãe. Temos aqui o Clever, nosso operador, que está aqui fazendo o Clube da Fraternidade pela primeira vez, né, Clever? Manda um grande abraço para sua mãe, Cineia Ovídio. E olha, não posso deixar de falar também da mãe da Oneida, que é a Anaísa, mas também da Francisca, que é a avó da Oneida, e da Isa, a avó da Oneida. Na verdade, a mãe é a Anaísa e a avó é a Francisca. Um grande abraço também para a dona Isa Vidal, para a dona Célia, para a Cláudia e também para a minha mãe, né? Minha mãe Maria, que está ouvindo nesse exato momento. Eu faço desses nomes a representação de todas as mães que estão nos ouvindo nesse instante, encarnadas ou desencarnadas. Se você, já sua mãezinha, já foi para o outro lado, já desencarnou, está na pátria espiritual, você sabe que você tem como enviar para ela um buquê de flores lindas. Basta que você entre no seu quarto ou aonde você estiver, caso você esteja trabalhando, temos inúmeras pessoas trabalhando. Faça a sua prece e peça a Jesus que entregue a sua mãezinha querida um buquê de flores, e no plano espiritual, você não tenha dúvida, é tão certo como eu estou falando aqui com vocês, ela receberá um buquê mental, quer dizer, o que você mentalizou, rosas, né, ou algum outro tipo de flor, ela receberá e ficará muito feliz com o carinho que você demonstra por ela. Porém, estamos aqui no Clube da Fraternidade, um grande abraço a todas as mães. Vamos agora àquela leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, e psicografia, vocês sabem, né? Do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Palavras de Mãe. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto eles vos disser. Está lá em João, capítulo 2, versículo 5. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não podemos esquecer. Temos igualmente, no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto eles vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Olá, ouvintes do Clube da Fraternidade, que bela página, hein? Mas eu não queria deixar passar em branco, antes de começar o programa, as palavras de Chico Xavier. Eu utilizei aquele momento como uma prece. Fiquei aqui me concentrando no programa Clube da Fraternidade, mas que linda essa entrada de Chico Xavier na nossa programação. Isso é a Rádio Rio de Janeiro, gente. E você que quer nos ajudar, pode nos ajudar, ligue agora. 33966969. Estamos fazendo o programa ao vivo para que você que ainda não faz parte do Clube da Fraternidade, você possa ajudar a emissora da Fraternidade a custear o novo transmissor e a sobreviver. Nós dependemos do movimento espírita. A nossa querida Oneida está aqui ao vivo, anotando as ligações. Agora eu peço que você seja breve, porque senão não teremos tempo. Eu peço que você ligue se você pode ajudar com o mínimo de R$10 mensais. 33966969, dê o seu nome completo, bairro e o seu telefone. Se puder, diga também qual é o melhor horário para que possamos achá-lo em casa. Pois no final nós iremos ler o nome dos novos, já começou a tocar o telefone, dos novos inscritos no Clube da Fraternidade. E para que participar do Clube da Fraternidade? Você vai ajudar a emissora da Fraternidade a pagar o novo transmissor. Tenho novidades aí sobre o novo transmissor. Como estamos falando no Clube da Fraternidade, também temos de prestar contas. E recebemos aqui da nossa querida Maria Luísa Babo de Mendonça. Alô, Maria Luísa! Está aqui a sua carta. A Maria Luísa, todos os meses, lá de Nova Iguaçu, ela manda a prestação de contas. É assim, não tem um mês que passe. Lá do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Nova Iguaçu, a Maria Luísa é responsável pelo posto de arrecadação e mandou aqui as contribuições do mês de abril. Alô, você que participa lá do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Alô, Nova Iguaçu, temos aqui, olha, uma relação de nomes muito extensa. Ela faz questão de colocar junto o recibo e o original do depósito feito no Bradesco. Mas vamos aqui, vamos ler alguns nomes. Ari Nogueira da Cruz, Vera Lúcia Medeiros de Oliveira, Alice Maria Zopes, Arthur Machado, Antônio Russumano. Olha, são muitos nomes, não dá para ler o nome de todos. Jandira de Souza Ferreira, José Artidório Damaso, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que também nos ajuda. Olha, uma lista de muitos nomes. Tem aqui os que doaram através de recibos. Temos também os que fizeram doações para a campanha do transmissor. Temos aqui a ajuda da Isabel Matos e família, Maria das Graças Ferreira, Maria Luísa e José Mendonça. Opa, eu conheço essa Maria Luísa e José Mendonça. Alessandra Lima Lisboa. Então, a todos vocês aí de Nova Iguaçu, muito obrigado. A contribuição de vocês é fundamental para a manutenção das mais de 500 horas de programação espírita. E o novo transmissor está aí, né? Vocês sabem, já está instalado. Vou dar uma notícia importante. Alô, você que ajuda com o novo transmissor. Essa semana que passou, o nosso departamento técnico, o nosso diretor de radiodifusão, alô Átila, nosso Átila Roberto de Miranda, fizeram os primeiros testes. O transmissor foi testado, foi ligado em teste ainda, né? Apenas para teste. Está sendo devidamente preparado para, tão logo tenhamos aí autorização da Anatel, entrar com o transmissor ao vivo, né? Entrar, colocar o transmissor novo no ar. Esses detalhes todos, o Átila ainda vai precisar participar aqui do programa para dar os detalhes. Na verdade, na semana que passou, né, tivemos lá em Magé o engenheiro responsável pela empresa, né, a empresa Nautel, acompanhou todo o procedimento, tudo muito bem acompanhado com engenheiros, técnicos, o nosso Nelson estava lá, o próprio Átila, ou seja, todos os envolvidos na parte técnica do transmissor estiveram lá nessa semana que passou. E as informações que eu tenho são as melhores possíveis, né? O transmissor, ele é totalmente automático, ele tem lá um monitor, você faz tudo pelo monitor, totalmente programável, ou seja, nós entramos mesmo pro século 21, estamos aí com um transmissor potente e já vocês vão ter mais informações. Agora, isso tem um custo, né? Vocês sabem, o transmissor custou em torno de R$500 mil, mais instalação, mais tudo que representa. Apesar de o transmissor novo vai nos fazer economizar energia elétrica, porque o transmissor valvulado, ele consome muita energia. Já o novo transmissor, que é transistorizado, ele consome uma energia muito menor, em torno de 30% a 40% menos do que o que nós estamos usando ainda, que vai ser daqui a pouco desativado, substituído pelo novo. Então essa é a hora. Eu sei que hoje é dia das mães, dia 9. Você está aí em casa preparando seu almoço, atenção. Peça para o seu filho, peça para o seu marido. Ligue aqui, 3396-6969. Estamos só com a Oneida. Então eu peço para você ser bem rápido. Quero sim fazer parte do Clube da Fraternidade. Quero ajudar a emissora da Fraternidade a divulgar a doutrina espírita, a levar conhecimento, a levar carinho para todas as pessoas com as nossas mais de 500 horas de programação espírita. Peço que vocês sejam breves. No final, nós vamos dar o nome de todos vocês. Vamos aqui a informar o recebimento de algumas publicações espíritas. Temos aqui O Farol, órgão... deixa eu ver aqui. O Farol, eles colocaram lá na sua página número 8... Rádio Rio de Janeiro ajuda a emissora da Fraternidade fazendo a sua doação nos seguintes endereços. Olha, ainda deram os endereços. Avenida 13 de Maio, 13, sala 619, que é a Assistência Paulo de Tarso, como vocês sabem, que nos ajudam muito. Na Rua dos Inválidos, 180, no centro, que é o CERJ também, é um posto de arrecadação. Aqui na Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, é onde nós estamos nesse momento. Olha, a vocês, editores do Farol, muito obrigado por dar esse destaque à Rádio Rio de Janeiro. Nós agradecemos o responsável, ao Elisbão S. Castro. Obrigado e recebemos aqui. E se precisar, nós estamos aqui para divulgar também alguma outra atividade. Agora, não foi só esse, não. Nós recebemos outros... Já, já eu vou ler. Temos aqui outras prestações de contas. Como sempre, também, da assistência a Paulo de Tarso. Alô, Jonas! O nosso confrade Jonas Guimarães de Brito, presidente daquela instituição. Como sempre, também, todas as semanas. Manda a prestação de contas, dessa vez, colaboradores de boleto e campanha a seu critério. Uma relação extensa também. Que eu vou ler aqui a Sheila dos Santos Soares e Icleia Soares Arcioli. Tem várias pessoas anônimas aqui. Antônio Luciano de Souza, Nadir Fonseca Ramos. Pessoas que foram na assistência Paulo de Tarso e doaram através de recibo. Também tem doação através de boleto. José Deodoro Cândido. Zuleide Japiaçu Rodrigues. São vários nomes. E mais uma vez, nós agradecemos muito a prestação de contas que a assistência Paulo de Tarso faz mensalmente aqui na emissora da Fraternidade. Como temos aqui, ó, outra prestação de contas da assistência do dia 5 de maio. Começa com Manuel Vicente da Silva e termina com Marzulo Paladini. Doação por transmissor do Marzulo. Olha, eu faço questão de ler os nomes, porque você que faz parte do movimento espírita e faz a sua doação lá no posto de arrecadação da Rádio Rio de Janeiro, é importante que você saiba que o dinheiro que você doou lá chegou aqui, né? Então essas prestações de contas, elas são importantíssimas para que você saiba da lisura com que as pessoas se envolvem aqui com a Rádio Rio de Janeiro. Prestação de contas sempre precisa. E aí eu aproveito para lembrar. Alô, você que é de Niterói. Atenção, Niterói. Eu preciso avisar aqui. O IEBM, Instituto Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua Coronel Gomes Machado, 140, no centro de Niterói, é um posto de arrecadação de doações avulsas e boletos bancários da Rádio Rio de Janeiro. Você de Niterói não precisa vir ao Rio de Janeiro, é sempre um prazer recebê-los. Mas você pode ajudar a rádio diretamente aí em Niterói. Vou repetir o endereço. Rua Coronel Gomes Machado, 140, no centro. O telefone, fácil, 2620-3663. 2620-3663. Quem me deu essa informação foi a nossa Cláudia, que faz o programa com a Maria José, o Movimento Espírita em Foco. Alô, Maria José, nossa diretora, você que está ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos aí de Niterói. Estamos recebendo aqui vários nomes, e você pode ligar ainda. O programa já está acabando, mas você ainda dá tempo de você ligar. 33966969 é o telefone da Rádio Rio de Janeiro. E você pode ligar para dizer que quer ajudar, quer fazer parte do Clube da Fraternidade. Estou recebendo aqui um abraço do meu querido amigo Marcelo Soares. Alô, Marcelo Soares, um grande abraço para você. Obrigado pelas palavras carinhosas, um grande abraço a você. Faz tempo que a gente não se vê. A Oneida está trabalhando lá, ó, telefone tocando direto. Você ligou, deixa o seu nome e telefone, que já eu vou ler os nomes de todos que entraram em contato com a gente. Temos aqui o jornal Boletim de Divulgação da Sociedade Espírita Jorge, número 113, segundo bimestre de 2010. Olha, e eles colocaram aqui na quarta página, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, divulgaram o nosso site, www.radioriodejaneiro.am.br. Sociedade Espírita Jorge fica na rua Luiz Barbosa, 36. Alô, Vila Isabel, um grande abraço a todos vocês. Mas não terminou, não. Temos aqui mais divulgação. Serviço Espírita de Informação, o SEI. Rua dos Inválidos, 34, sala 704. Olha, eles colocaram aqui no boletim informativo. Rádio Rio de Janeiro, a Rádio dos Espíritas, comprou um transmissor digital para substituir o antigo, ainda de válvulas. Olha, se eu não participasse da diretoria da rádio, eu ia dizer que eu estava sonhando, mas é verdade. A rádio comprou um transmissor novo, digital. E aí eles continuam aqui. Com um novo equipamento na Altel, na NX50, ganha a rádio em economia e os ouvintes em qualidade de som. Quem quiser colaborar com a emissora, que assume assim uma despesa mensal em torno de R$ 8.500 até maio de 2015, pode ligar para a emissora da Fraternidade agora. Pode ligar para o Clube da Fraternidade agora, 3396-6969, dizendo: quero ajudar a emissora da Fraternidade fazendo parte do Clube da Fraternidade. Vocês sabem, nosso objetivo é chegar a 6 mil inscritos no Clube da Fraternidade. Mas aí eu faço uma pergunta: será que só existem 6 mil espíritas no Rio de Janeiro? Você que está me ouvindo aí agora, será que só existe 6 mil espíritas no Rio de Janeiro que podem ajudar a Rádio Rio de Janeiro? Olha que eu já fui em alguns eventos espíritas com mais de 4 mil presentes. Será que só tem 6 mil espíritas no Rio de Janeiro? Na cidade do Rio de Janeiro? Nós temos ouvintes no Brasil e no mundo inteiro, mas na cidade do Rio de Janeiro eu acho que tem mais de 6 mil. Por isso eu conclamo a todos vocês, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, esse é o momento. O momento é esse, de ajudar a emissora da Fraternidade, porque a Rádio Rio de Janeiro é uma casa espírita no ar. Aqui, você que não pode ir a uma casa espírita, seja porque tem problemas de saúde, não pode sair à noite ou está detido, você que vive na população carcerária não pode ir a uma casa espírita, a Rádio Rio de Janeiro existe para isso, para divulgar a doutrina espírita e amenizar o sofrimento alheio. Porque a partir do momento que você sabe por que você vive, por que nasceu, por que vive, por que um dia terá que desencarnar, fica mais fácil você entender o movimento da vida, por que às vezes passamos por momentos difíceis. Tem pessoas que vivem com muito mais facilidade do que nós, pelo menos aparentemente. A doutrina espírita nos ajuda a responder tudo isso. Fizemos questão de estar, o programa está acabando, fizemos questão de estar aqui com vocês todos ao vivo, porque hoje é Dia das Mães e vocês estão aí do outro lado, com certeza preparando uma bela mesa. Vamos lembrar daqueles que infelizmente não têm essa oportunidade. Vamos nos reunir com as nossas preces. E essa semana eu li um e-mail muito interessante que falava sobre o mundo vive por algumas tragédias, né? Vocês lembram agora, recente, está acontecendo ainda aquele vulcão que atrasou voos. Isso gera uma onda de insatisfação, de irritabilidade nas pessoas que pode se propagar. Se ela chegar até você, faça uma prece. Quebre essa onda de mau humor, de pessimismo. As coisas não são assim, elas podem melhorar. E eu já estou no final do programa, preciso encerrar o programa. E novamente, ó, tivemos 9 ligações até o momento. Você que ouvir o nosso programa na reprise, temos reprise na segunda, na quinta e no sábado. Você que está ouvindo esse programa e é uma reprise, você pode na reprise de segunda às 16h30 e na de terça às 11h30 da manhã, você pode ligar e dizer para a pessoa que vai atender: quero fazer a minha inscrição no Clube da Fraternidade, que o seu nome será lido aqui no programa da semana que vem. Mas vamos aos inscritos. Olha, Neuza Rosa Francisco, da Vila da Penha. Alô, Neuza, obrigado. Temos a Maria Valdira Santos da Cruz, do Riachuelo. Obrigado também, Valdira. Marli Bispo, de Realengo. Alô, Realengo, um grande abraço. Antônio Luciano, de Anchieta. Alô, Anchieta, também um grande carinho de vocês. Maria José Mesquita, de Teresópolis. Alô, Teresópolis, que beleza. Olha lá, Teresópolis ligou. Maria José Mesquita. Temos também a Maria Aparecida Borges Pereira, de Pilar. Gente, quanta Maria, vocês já repararam? Maria. E agora o Eledir Gonçalves Gomes, ou a Eledir, né? Gonçalves Gomes, Jardim Guanabara. Alô, Jardim Guanabara também. Marlene Sralzin, não sei como ler esse nome, desculpe. Tem nomes que a gente não consegue ler certinho. Ela é de Santa Teresa. E até o momento, assim, a Neida está lá no telefone, tem mais gente lá, mas chegou aqui a Tânia de Melo, de Santíssimo. Quem ainda está ligando, eu vou ler na semana que vem, porque o programa terminou. Eu desejo a todos vocês, mães, filhos, filhas, netos, muita felicidade, muito carinho. Vamos aproveitar esse momento, vamos refazer os contatos. Se estivermos brigados com a nossa mãe por algum motivo, o momento é esse. Se nossa mãezinha já partiu,